Mais uma vez recebo sua visita e minha memória é mãe. Você está linda e as flores maravilhosas. Sei bem que não me agrada ver a senhora ajoelhada. O flash dentro da mente, os olhos cheios de lágrimas. Errado, na rebeldia, não merecia. Deu tanto amor e recebeu o desgosto da cria. Quantos conselhos que me deu e nunca teve retorno. Quantas vezes recusei o seu beijo no rosto. Gastou seu tempo na intenção de me alertar. Não vou pausar meu GTA pra escutar cê reclamar. Perdi as contas das vezes que vinha da rua com confusão. E mesmo estando errado, me dava proteção na escola. Sempre vinha uma convocação. Chega a doer o coração, ouvi tanta reclamação. Talvez agora dê valor a tudo que me ofereceu. Cada lágrima nos seus olhos, o culpado sou eu. Mandaria tudo só pra ter você de volta. Só eu sei essa dor que me incomoda. Mandaria tudo só pra poder te abraçar. Memórias de um filho que se foi e não vai mais voltar. Mandaria tudo só pra ter você de volta. Só eu sei essa dor que me incomoda. Mandaria tudo só pra poder te abraçar. Memórias de um filho que se foi e não vai mais. Sair de casa, o casaco, o abraço. No guarda-roupa, as camisas que você tinha passado. Foi difícil entender que as palavras eram sábias. E eu acreditava, jurava que era praga. Cada 2 de novembro você vem me visitar. E no dia das mães não posso lhe presentear. Abaixo de 7 palmos queria tocar sua palma. Voltar no tempo, sossegar, parar um pouco em casa. Eu compreendi que seu apoio vale mais que um tesouro. Que amor de mãe e filho ultrapassa dos 18. Só ela que suporta, a idade não importa. Centenas de amizades, mas só uma flor na cova. Pode doar minhas roupas e desmontar meu quarto. Seu tempo sagrado montado com meu retrato do primário. Peço desculpa pelo eterno desgosto. Pelo filho que roubava pra usar e acabou morto. Mandaria tudo só pra ter você de volta. Só eu sei essa dor que me incomoda. Mandaria tudo só pra poder te abraçar. Memórias e o filho que se foi e não vai mais voltar. Mandaria tudo só pra ter você de volta. Só eu sei.